Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Salve, salve, Vila Anglo-Brasileira! Ei, bairro tão bonito aí, em formato de coração. Aqui, eu sou a Juliana Notari, artista das marionetes, moradora da Rua Bica de Pedra, astronauta pindorâmica onírica. Como é que vocês estão hoje aqui, nesse sábado? É, meio-dia e um minuto, o tempo está nublado, tem um ventinho bem gostoso aqui da minha janela da minha casa, olhando aqui para uma grande mangueira que tem na casa dos meus vizinhos aqui de frente e olhando também para a minha garagem que transformamos numa horta resistente, resiliente, experimental. Tem banana, tem pimentão, tomate, manjericão, lavanda, milho, é uma mistura, tudo plantado em caixa, em vaso. É isso, gente, esse aqui é o quadro de onde eu estou conversando com vocês. Eu só falei algumas plantas, tem muitas outras, tem malva, tem muitas suculentas, tem muitas coisas bem divertidas aqui nesse jardim, horta, garagem, aqui tudo em caixa, em vaso. Eu queria mandar um salve especial para o meu querido Max, que está aí no estúdio da Rádio TV Mundo Novo, do Condo Cultural, para o Felipe Mancini, parceiro aí nessa nave onírica do Sonho da Serpente, que tem composto uma música por semana a partir da escuta dos relatos de sonhos das pessoas convidadas que passaram aqui por esse programa experimental, essa brincadeira, essa costura orgânica, sutil da serpente colorida que invade os nossos sonhos. E a todas as companheiras e companheiros e companheiras da Rádio TV Mundo Novo. Hoje é aniversário da Jéssica Arjona, eu queria mandar um beijo para ela, um abraço bem apertado. Ela é fundadora do Condo Cultural. Eu queria falar para vocês que eu já tive muitos sonhos com a Jéssica, um sonho recorrente durante anos, que ela costurava sem parar, na mão, na máquina, tecidos, plásticos, metal, papel, peles, todas as matérias, né, ela costurava nesse sonho. Ela toda vestida de branco, super concentrada, quase num transe. Ela sabe, eu já relatei para ela muitas vezes. Feliz ano novo para você, Jéssica. Então, na semana passada, a dislexia aqui tomando conta do meu corpo. Na semana passada, eu conversei com a minha querida irmã, amada Maria Zucchin. A Maria Zucchin, a gente se conhece há muitos anos, 20 anos, ela é uma parceira criativa, parceira de vida, e ela me contou, ela relatou um sonho dela que aconteceu no começo da quarentena, e esse sonho se misturou com a realidade, exatamente com a situação que estamos vivendo agora. Ela sonhou com abraços irresponsáveis, com a nossa incapacidade de cuidar do outro. O sonho da Maria foi bem no início, bem naquele momento que as notícias chegavam, e as notícias eram bem loucas e bem confusas para todas, mas a natureza pedia para a gente sobreviver, para a gente se cuidar e cuidar do outro, frear o consumismo, o individualismo, o neoliberalismo, frear essas gestualidades que invadem o nosso corpo e que oprimem. Cuidados, né? Cuidado mútuo. Vai além de colocar uma máscara, gente, que muita gente deixa pendurada na orelha e no queixo, mas é aguçar a escuta, respirar e esperar. Ter paciência e todo o tempo pensar nas outras pessoas. Já são 9 meses de processos diversos, pois cada pessoa vive de uma maneira, né? Isso tudo. Então é diverso, como tudo. A diversidade ela é presente, né? Em tudo, em todos os detalhes da nossa, do nosso cotidiano. Mas são 9 meses que também a gente vê que não conseguimos, como grupo, como sociedade, como coletivo, se organizar, né? É muito triste ainda a gente não ter saído e não ter baixado o número de casos. Essa é a grande realidade aí, passando por muitos momentos, né? E momentos de onde a fome e o desemprego, né, aumenta, o nível da miséria aumenta. Cuidado mútuo seria a expressão, mas também a ação que eu proponho. E quando eu passo em frente a bares lotados, como está acontecendo nas últimas semanas, todas as pessoas descontraídas, tomando as suas cervejas, e enquanto isso, notícias sobre a pandemia, aumentos de casos, mortes, pessoas próximas infectadas, pessoas na UTI, população trabalhadora, vulnerável, a mais afetada de todas, é isso. O egoísmo impera, e o que faremos para mudar? Essa é a pergunta. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Abraços, vetores, inspirado no sonho de Maria Zuquim. Estamos todas juntas em casa. Gato, cachorro, curumins, formigas, plantas, nós. Vento, uvas, brinquedos. Escutamos a notícia que o vírus chegara em Pindorama e os humanos eram vetores. O pensamento, inconformismo. A cabeça é tão orgânica e redonda, o corpo sempre como rio ou árvore, e chegamos a ser vetores. Linhas retas que apontam em direção à destruição de tudo que nos faz respirar. Será que ainda respiro? Eu pensei. E com essa pergunta, encho o peito de ar e desloco do chão de minha sala e flutuo. Atravesso a janela redonda, o portão de casa e começo a travessia. Junto com as nuvens, passo pelas ruas, ruelas, avenidas, prédios que rasgam o céu. Árvores que parecem prédios, um rio que parece morto, fauna cinza voadora e roedora. É agradável o voo flutuante para o corpo, mas o olhar é tenso, preocupado. No ventre, aquele vazio de pressentimento, intuição que nasce nas entranhas e percorre a epiderme, saindo por poros e pelos. Decido enfocar minha mirada em humanos transeuntes naquela cidade que devia estar resguardada, confinada, em espera e cuidado. E vejo uma multidão pelas ruas. Todos se abraçam. Como pode ser violento um abraço? Abraços fajutos, com a intenção de arrancar as vidas, o ar, de contaminar o outro. Eram os humanos vetores, conscientes do corpo como ponte para tristeza e desespero. Abraçavam outros que se tornavam imediatamente vetores. Linhas retas, apontadas para a doença, que atravessam corpos, como facas afiadas com intenção. Vetores. Como meu corpo pode ainda flutuar depois de ver esse conjunto de gestualidades que afetam o nosso futuro coletivo? Volto pouco a pouco, com muito esforço, atravesso a janela de casa, redonda, descanso do meu medo que sinto. Nos arrancam o sentido comum, o cuidado com as outras, a potência coletiva. Toco meu corpo E ele é sinuoso. O do gato, do cachorro, dos curumins, da formiga, da uva, do brinquedo, do vento também. E essa foi a música Fresquíssima, composta pelo Felipe Mancini, meu parceiro aí, desta nave onírica, comandada por um animal muito selvagem que chama ornitonírico. Você conhece o ornitonírico? Acho que não, mas é um animal que visita as casas das pessoas, né, enquanto elas dormem. Ornitonírico. E olha só, o Fê, ele compõe essas músicas, né, durante a semana, depois dos relatos das pessoas convidadas, né? Então, o sonho da serpente, ele não para durante a semana, né? O sonho continua, a criatividade continua, a gente não para, né? É um processo contínuo desse programa Experimento Brincadeira. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito emocionada de conversar hoje com duas mulheres incríveis que compartilham ofício comigo, né? Elas também são artistas das marionetes. Entre fios, madeira, sorrisos, almas, amor e companheirismo, elas brincam, criam e se retroalimentam de fantasia, generosidade, cumplicidade e sonhos. Júlia Barnabé e Rocío Walls dividem o cotidiano, o ofício e as ferramentas de um ateliê que prepara seres viajantes para encantar todas as pessoas. Rocío e Júlia, vocês estão aí na escuta? Olá, bom dia. Aqui é Rocío, estamos aqui. Olá a todos, eu sou a Júlia. Oi, ouvintes. Olá, bem-vindas a essa nave aqui, o Sonho da Serpente. Que emoção conversar com vocês. Vocês também são vizinhas aqui da Rádio TV Mundo Novo, aqui da Vila Anglo, né? Estão falando aqui de qual é a rua de vocês mesmo? Sim, a gente mora aqui na Praça do Médici, que é também conhecida como Cruzeiro, né? Sim. Aqui na Vila Anglo. Olha só, estamos aqui do ladinho, né? A Júlia e a Rocio, elas fazem parte também do novo projeto A Casa das Marionetistas Livres, que daqui a pouco todo mundo vai saber sobre ele, né? Para cumprir a tradição que eu mesma criei nesse programa, gente, eu queria pedir para vocês que vocês se apresentassem. Então, quem é a Rocio? Pela Rocio, e quem é a Júlia? Pela Júlia. Vocês estão aí? Alô? Acho que perdemos a conexão. Não estou escutando. Não estou escutando. Ju e Rocio, não estou escutando vocês. Vamos conectar de novo, Max. Você está aí? Você me escuta? Tá, vamos lá. Vamos tentar a conexão aí com a Júlia e com a Rocio. Vocês podem conectar novamente, queridas. Elas, como eu falei para vocês, elas são Alô, marionetistas, você escuta? elas são nômades, elas têm um ateliê chamado Ateliê das Marionetes Viajantes, e elas. A Rocio é argentina, a Júlia é aqui, né, do Brasil, da cidade de São Paulo, e as duas se encontraram aí na vida e elas voltaram. Eba! Então, voltando aqui, eu não sei se vocês escutaram a minha proposta, mas em cada edição do Sonho da Serpente, eu peço para as convidadas se apresentarem, né? Então eu queria saber quem é a Rocio, pela Rocio, e quem é a Júlia, pela Júlia. Vocês estão aí na escuta? Sim, estamos aqui. Você escuta agora? Sim, agora escuta. A gente saiu. Que bom. Bueno, essa pergunta de quiénes somos, quién soy, es una pregunta que para mí da muchas vueltas en una historia personal, ¿no? Que al mismo tiempo yo me identifico como muchas cosas, como muchas formas, más explícito puedo decir que, bueno, yo soy artista de los bonecos, las marionetas y el circo. Gosto mucho de trabajar con eso. Trabajo con marionetas de fíos. Y como payasa también, y fui mutando a lo largo de los años, en diversas formas, figurinos, maquillaje, e inclusive marionetes. Conocí a las marionetes ya casi 10 años, y conocí en un atelier con unos gemios de Argentina que me enseñaron. Y también mi primera dupla de payaso fue con unas gemias. Entonces, comencé la profesión de payasa y marionetista con personas gemias. Para mí eso marcó mucho. Você é geminiana. Y yo soy... yo falo que soy geminiana y tengo ascendente en gemio, tengo gemios. Y no Nossa. signo... Lua em gêmeos. Lua em gêmeos, Sol em gêmeos, Casa em gêmeos. E sou também uma buscadora, né? Gosto muito de observar as coisas, as plantas, os animais, os lugares, para poder trazer um pouco esse universo nas marionetes. Há uns dias, uma amiga da Ju perguntou: você acha que as marionetes têm um pouco de você? Em seu momento, falei que sim, mas também sinto que não só de mim tem, sino de muitas coisas das que vivi, pessoas com as que escutei histórias e sentimentos que teve no momento de construir. Então, eu me poderia definir um pouco, eu me defino marionetista e palhaça do circo. Como num vídeo descrevi um dia, eu sinto que eu sou familiar de los palhaços antigos do circo. E sou, talvez, também, tenho alguma sangue de Gepeto, que por aí, para mim, também Gepeto, talvez, era Gepeta ou Gepete. É isso, eu acho que me define um pouco como isso. Sim, e você, Ju? Quem é você, Júlia Barnabé? Bom, que pergunta complexa, né? Espera só um pouquinho, que a gente está com um probleminha de novo de conexão. Está cortando um pouco. Ju, você está me escutando bem? É, agora a gente teve novamente aqui um probleminha de conexão. Eu vou pedir paciência para as ouvintes. É muita energia aqui. Vamos pedir para a Júlia e para a Rocio, para elas conectarem novamente. E é isso, gente, ao vivo, é experimental, é generoso também, a ideia de generosidade. Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo? Vou pedir para elas reconectarem, tá bom? Sim. Estamos aqui, estamos ouvindo por aí. Sim, agora a gente está ouvindo. Max, você está ouvindo aí do estúdio. Tá, vamos tentar continuar. Ju, conta pra gente quem é a Júlia. Não estamos conseguindo, gente. Eu vou pedir aqui paciência. Oi, Ju. Oba, voltou. Eba. Voltamos. Entramos pelo celular. Eba. Então, conta pra gente, Ju. Então, eu ia dizendo que eu acho que uma das minhas características, talvez, mais marcante seria esse espírito nômade viajante. A minha família veio de cidades do interior e foi se espalhando, então veio um pouco também na memória da família essa coisa de que a gente se desloca para ir morar em outras cidades, para ir encontrar os nossos sonhos, para se visitar, para se encontrar com pessoas queridas. E eu tenho isso na minha história desde muito pequena, e eu, inclusive, o meu encontro com as marionetes tem a ver com esse meu deslocamento pelo mundo afora, tanto no primeiro momento, que foi onde eu fui conhecer as marionetes, né, que foi na Espanha, e com um desejo muito grande que eu tinha de poder viajar o mundo, poder apresentar um espetáculo que pudesse comunicar com as pessoas independente da palavra. Eu tinha muita vontade de fazer espetáculo sem textos, sem texto falado, né, e na marionete eu encontrei essa possibilidade de comunicação através do gesto, do movimento, do silêncio. Então, eu hoje em dia eu também sou palhaça, né, também sou atriz e marionetista, mas atualmente são as marionetes que movem mais a minha paixão, que me levam por aí, esse contato também com a natureza, com a madeira, né, que é um material natural, tão moldável, tão capaz de se transformar em tudo que a gente quiser, através das nossas mãos, tão durável, né, uma matéria que tem seu cheiro. Então, eu hoje em dia, assim como a Rocio disse, de se sentir talvez uma herdeira do Gepeto, Eu também me sinto assim. O Gepeto, né, na história original do Pinóquio, no livro do Pinóquio mesmo, era na verdade um artista de rua também, né, que ia aí com seu boneco viajando e sempre sendo bem recebido, e as pessoas ofereciam pão e vinho para ele, né? Então acho que esse espírito do artista viajante tem a ver com essa vontade de se conectar com as pessoas, né? De trocar, de conhecer outras culturas, de, né, chegar na casa das pessoas e fazer da sua casa a cada lugar que você passar. Então eu acho que eu sou um pouco essa pessoa. Ai, eu fico muito emocionada aqui. Eu fiquei toda arrepiada aí com essa história de herdeiras de Gepeto, Gepeta, Gepete, porque, nossa, é incrível mesmo essa quantidade de artistas, criadores, né, nômades, né, porque a marionete é uma arte nômade, né? Já tão, é uma arte milenar também, mas tanta gente aí que passou e abriu caminho para nós, né? Então é emocionante mesmo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo onírico, como que ele afeta a criação, né? Como ele afeta a criação, especificamente a criação marionetesca, né? Vocês acham que tem uma relação? Eu acho que tem muita relação, né? Porque com as marionetes a gente vai trabalhar muito com o simbólico, né? Então, também quando a gente fala isso, quando eu falo, né, de um espetáculo sem texto, assim, o gesto é um texto também, né? Mas que ele pode ser compreendido. Eu brinco que a coluna é o idioma universal, né? Ele é compreendido de diferentes formas, né? Por pessoas nas culturas mais diversas. E aí eu acho que, como a gente trabalha com símbolos, né, com signos também, marionete e sonho estão profundamente conectadas, inclusive porque as marionetes criam um mundo fantástico, né? A gente que trabalha muito com. Acho que todos os tipos de marionetes, né? Mas eu e a Rocio, a gente trabalha mais com marionete de fio, em que a gente não toca o boneco diretamente. Então, cria-se mesmo um mundo fantástico em que aquele ser se move por conta própria, né? Ele está um pouco distante ali do corpo da pessoa que está animando, né? Então é pura fantasia mesmo, né? E eu sempre gosto de dizer que essa magia ela não acontece pelas nossas mãos só, né? É o olhar do público que cria esse lugar mágico também. Então, a gente é uma espécie de canal para esses sonhos que se materializam, sabe? A gente está ali fazendo uma ponte mesmo, assim, né? Entre esse algo que existe no entre, que dá essa alma para esse ser de madeira ou enfim, de outro material, e esse olhar do público que é o que cria essa magia, né? Então eu acho que está muito conectado. E Sim. você, Rocio, o que que você sente sobre isso? Eu tenho muito presente o universo onírico em meus trabalhos, assim. Eu gosto muito de pesquisar também autores que têm uma pesquisa sobre sonhos, né? Tem um que eu cheguei a gostar muito, que é Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta, titiriteiro, escritor, que ele se baseia muito nos sonhos, né? E no tarot também. Antes, tal vez, estava muito mais presente ele, até que eu comecei a ir por várias referências e peguei só a minha, que para mim, eu sonho com marionetes, e quando eu acordo, quando eu sonho com as marionetes, eu estou em um estado meio onírico, assim, na hora de construir, meio que fico meio viajando, né? Tanto que às vezes me custa um pouco acordar, no dia a dia cotidiano, de decir, bueno, voy a hacer tal cosa cotidiana, porque ainda estoy medio flutuando, ¿no? En un universo onírico. Gosto mucho de los símbolos, Eu acho que trago muito do onírico, sim, nos trabalhos com marionetes e com palhaço também. Sim. Rodorovski, gente, para quem não sabe, também era marionetista. Isso é uma coisa que muita gente duvida, sabe? Já tive muitas discussões com muitas pessoas sobre isso. Mas ele escreveu obras belíssimas para marionetes, né? Além de flertar e trabalhar bastante a questão da manipulação também. E, gente, vocês acham que a marionete de madeira, ela sonha com a árvore? Sabe que houve uma sincronização muito forte agora, porque antes que você fale isso, eu lembrei de um marionetista que a gente visitou há um mês atrás. Onde que era ele, Albert? O Ber? Ah, a gente visitou, não, sim, né? Que por isso visitou por vídeo. Sim. Da Islândia. Da Islândia. E ele falou muito forte do árvore, de como tem o árvore relação. Para mim fez muito sentido, porque o árvore é muito milenar, ele tem muitos anos, a madeira, e ele falou de isso, de que ele pega a madeira que cai de todos os lugares onde ele vai, ou onde ele mora, ele pega essa madeira que está perto dele. Eu acho que tem uma relação direta o árvore com a madeira, com a marionete. Se a marionete sonha com a árvore, olha, Ju, eu acho muito possível. Sempre eu volto no Pinóquio, porque ele é uma espécie de mito fundador, assim, né, para as marionetes de fios. E a história começa assim, né, quando você encontra um pedaço de madeira que fala. É. E quando o Gepeto começa a talhar ela começa a gritar, fala, você está me machucando, você está me fazendo mal. Né? Então, tem uma relação aí, né, muito forte com essa origem, né, desse pedaço de madeira que vai vir a tomar uma outra forma e se transformar num boneco. Eu acho que eles vão estar sempre conectados. Tanto que Pinóquio é Pinóquio por causa da madeira de pinos, né? Sim. Então, eu acho que elas devem sonhar com a árvore, sim, a mãe. É lindo isso, pensar que a marionete sonha com a árvore. Sim. Não, veio essa imagem aqui, vocês falando, eu vejo essa imagem da marionete sonhando com a árvore, né? O Bachelard, que é um filósofo, né, francês, ele escreveu muito sobre sonhos, né? Devaneios, e ele fala que a árvore ela é indestrutível e que a cadeira ela nunca deixou de ser árvore e qualquer objeto feito de madeira ele nunca deixou de ser árvore. Aí eu fiquei pensando que essas marionetes aí que habitam essa casa, e essa casa aí que vocês habitam, que vocês moram, né, ela, vocês sonham juntas? Vocês têm essa sensação de compartilhar sonhos? A gente talvez não diretamente, mas eu sonho muito com a Ju. Eu sinto que às vezes ela passa para meu sonho. E sonho às vezes com ela em lugares, em países. Há 2 dias sonhei que a gente foi a Equador e que eu ia a pegar um prato de comida para ela, porque tem uma coisa de viagens e a Ju que ela sempre tem fome a toda hora. Então sinto que talvez nossos sonhos não sonhamos juntas, mas talvez nos passamos ao sonho da outra, né? Ao mesmo tempo que essa casa, ela é uma espécie de realização de sonho para a gente também, né? Porque a gente tinha muita vontade de ter um espaço que a gente pudesse montar o ateliê, que a gente pudesse, né, concretizar também, pôr na matéria esses sonhos que a gente tem. Então, ter encontrado esse espaço aqui para a gente construir isso. Enquanto a gente está aqui conversando com você, falando sobre árvore, a gente está olhando uma árvore enorme que tem na frente da nossa janela, que é uma jaqueira. Sim, eu sei e, qual que é. Sabe qual é? Sim. Então, eu acho que sim, essa casa também é um espaço de muitos sonhos pra gente. E a gente, há uns meses, quando começou a quarentena, começou a construir por primeira vez juntas, marionetes feitas pelas duas. Eu acho que também esse processo de construção, de colocar as partes, os cores, os olhares e o movimento, são sonhos da gente, de cada uma. Acho que, de alguma forma, essas marionetes têm um sonho conjunto. Sim, mergulhos, né? Mergulhos profundos aí nos inconscientes das duas, né? Porque essa ação de construção, né, de marionetes é muito mágica e muito intensa, né? Eu, pelo menos, sinto assim, né? Mas, gente, eu ficaria a tarde inteira conversando com vocês duas. Eu acho que a semana que vem eu vou aí tomar um cafezinho de máscara. Mas eu queria comentar com vocês que eu comento sempre que o sonho da serpente nasceu dessa observação que as pessoas têm sonhado mais durante esse período de confinamento, um período bem duro, né? Que a gente tem vivido, enfim, com muitas coisas, né? Um período duro e bem diverso, né? Em relação às nossas emoções. Então, nasce também dessa observação e também da ideia de um resgate, de retomada de sonho coletivo que há muitas populações originárias aqui desse continente pindorâmico. Eles atuavam, né, a partir dos sonhos e por meio dos sonhos coletivos, né? Então, essa é um pouco a ideia desse sonho coletivo. A semana que vem eu abro o programa contando o sonho de vocês. Seguramente eu vou misturar os sonhos. E agora eu queria que, se vocês pudessem, quiserem, contar um sonho para a gente aqui, para mim e para as ouvintes desse sonho da serpente. Quem quer começar? Falar de sonho, eu sonho muito, né? Mas um sonho recorrente nesta quarentena foi que sonhei muito com pessoas de minha vida muito perto que morreram. Com minha primeira dupla gêmea, que era minha dupla de palhaço, com a que eu convivia muito. Ela muitas vezes me visita, a gente apresenta juntas, nos contamos coisas, e o meu pai também, que ele era escultor de madeira, e a última vez que ele morreu, ele falou que ele ia construir as marionetes para mim, mas eu ainda não construía. Então, ele às vezes me visita muito em sonhos, e os sonhos têm a ver muito com lugares também desconhecidos, com caminhos, às vezes com pessoas que não conheço, e muitas vezes também com casas. Esta noite sonhei com uma ex-escola onde eu frequentava quando era criança, e eram como casas grandes, né, que um pouco... me dá um pouco de medo também, sonhos um pouco assustadoras. Tive unas misturas de sonhos lindos y también medio tenebrosos también, tuve pesadelos. Mas o sonho que mais tive nesta quarentena foi com viajar, com casas e com pessoas que morreram. E alguma situação, assim, concreta, não tão concreta porque é mundo onírico, mas sim. Alguma situação que você gostaria de dividir, de compartilhar aqui com a gente? Teve um sonho que eu quis desenhar, que é o que mais gosto quando eu sonho, fico muito feliz, digo, nossa, tem tudo a ver, que em meio de todos esses sonhos um pouco assim realistas, siempre aparece una marionete que sale de ese universo más de personas, de casas, y siempre son marionetes con formas de objetos y controles y mãos. Eu gosto mucho de lembrar los cores dos sueños, ¿no? Y yo lembro ese sueño que esa marionete tenía cores azules, vermelhos e marrones. E era grande, né? Era uma manete grande. E isso, concretamente, é um pouco o que eu consigo lembrar. Porque tenho muitos sonhos que, às vezes, com os dias, vou esquecendo. Então, esse é o sonho que mais marcante teve nestes dias. Sim. Uau. E você, Ju? Olha, eu lembro menos dos meus sonhos do que a Rocio, assim, ela geralmente, ah, essa noite sonhei com tal coisa, eu sinto que eu lembro só naquele momento que eu tô abrindo o olho e quando eu vou tomar café da manhã eu já não lembro mais, infelizmente, mas eu tenho alguns sonhos que são bem recorrentes também, tem dois, na verdade, que voltam muitas vezes e já foi muitas vezes tema de terapia. Eu sonho também muito com uma casa, e uma casa coletiva. Eu sempre morei com muitas pessoas, já morei em muitas casas, já me mudei muitas vezes. E aí eu sonho muitas vezes com essa casa muito grande, essa casa com muitos quartos, com muitos mundos. Dentro dessa casa, muitas vezes, também tem um espaço enorme de figurinos, roupas, que me lembra a parte de figurinos ali da EAD, da USP, da EAD das Cênicas também, que é, né, um quarto enorme cheio de roupas de todos os lugares, um quintal muito grande, e essa casa com muitos cômodos, em que cada cômodo é um mundo, assim, e cada pessoa que habita esse cômodo, né, esses quartos, essa sala coletiva. E sonho com essa casa e também sonho muito com um lugar na natureza que com certeza é Mata Atlântica e que tem um rio pequeno desses cheio de pedras, assim, com muito musgo, com verde muito vivo, com uma natureza bem densa, assim, que eu acho que também são misturas de lembranças minhas, né? Eu cresci muito na Mata Atlântica, no sertão do Rio Piavu, que é um riozinho desses pequenos, muito límpido, com bastante pedra, um rio raso. Eu acho que são dois sonhos que sempre me voltam, assim, de tempos em tempos. Uau, tem bastante matéria aí para juntar esses sonhos de vocês, gente. Queria agradecer imensamente a presença e a disponibilidade de vocês aqui nesse sábado nublado na Vila Anglo-Brasileira. Espero que a gente volte a esse nomadismo tão essencial do nosso ofício de titiriteiras, marionetistas, bonequeiras, né? Sim. As formas animadas tão essencial, não só para a gente que ama viajar, né? Mas para a retroalimentação de afetos, né? Espero mesmo que a gente volte aí. A gente também. Estamos aqui nessa espera, né? Em todo programa, em todos os programas, eu faço uma homenagem às minhas convidadas. E essa semana eu tive um desafio, como foi para a Márcia e para o Kleber da companhia Me Vi Te Vendo. Um desafio de achar uma música, porque a homenagem é sempre sonora. Então, eu fiquei na busca de uma música para homenagear vocês duas, né? Ah, que lindo! Sim, eu fui lá para a Argentina, né? Não é porque a Rocio é argentina, mas eu fui lá para a Argentina, país que eu admiro muito, e cheguei, na verdade, numa artista e não exatamente numa música em especial. É claro que eu escolhi a música, né? E eu escolhi um tango que se chama Soñando, da Paquita Bernardo, que foi uma artista, ela já faleceu, ela nasceu em 1900, e ela faleceu em 1925, ela viveu 25 anos. Nossa. E ela tem uma importância é muito grande na história do tango, porque ela compôs nessa vida curta, e ela foi a primeira mulher a tocar bandoneon no mundo. Uau! E ela é uma grande aí representante feminina na história da música mundial. Paquita Bernardo, ela morreu de um resfriado, na época não tinha essa ciência para cura de resfriados, né? Ela era filha de espanhóis, o nome dela original, Francisca Cruz Bernardo, nascida em Buenos Aires, nasceu no Dia do Trabalho, 1º de maio, e foi um ser adiantado no seu tempo. Ela tinha 8 irmãos, ela, com a música, ela colocava dinheiro dentro de casa, muito nova, com menos de 20 anos. Ainda não existia todo o discurso empoderado do feminismo, né? Mas seguramente, falando de pessoas que abriram caminhos, ela é uma delas, né? Abriu caminhos. A Paquita, ela era uma pessoa que abriu caminhos também para compositores homens, né? Ela é dona de composições como Floreal, Cerro Divino, Catito, e o Carlos Gardel, ele gravou muitas composições desta maravilhosa conterrânea, que foi a Paquita Bernardo. Então, eu queria oferecer para vocês, Sonhando, um tango de Paquita Bernardo. Eu conversei com Rocío Waltz. Como pronuncia o teu nome, Rocío? Assim mesmo, Rocío Waltz. Assim mesmo. Rocío Waltz e Júlia Barnabé, companheiras, marionetistas, palhaças, artistas sensíveis, guerreiras. E a gente conversou aqui e vamos aí para essa homenagem. Obrigada, queridas. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo. Beijo. Sonhando. Me dolce vivir feliz a mis amores, como me esperanza, rayo de calma, como se va perdiendo en un suspiro, y con sus dolores. Era un sorrente murmurador, y era tu ternura insatisfecha, arrullo y vida del corazón. Ya no estás junto a mi lado, ya ni te veo siquiera, y en tu negra cabellera puedo mi beso besar. Fueron mis alegrías, se acabaron tus encantos, y hoy siento a llorarte tanto, que me consume el pesar. Soñando siempre, soñando, con tu divina hermosura, mi vida se va acabando, por una eterna amargura. Tan fatal mi desgracia, que solo te desolará. Miro en mi cuarto tan pobre, el retrato que me diera, y al contemplar lo quisiera, que mi alma viviese en él. para que también llorase. Por tu destino tanto es, tu juventud fue con débil lirio, que arrastró el viento de la inclemencia. Así cayó de un golpe tu existencia, como en mi alma tan cruel martirio. Este dolor que llevo tan profundo me hunde en el mundo de mi sufrir. Siento mi ser cayendo sin segundo y al evocarte creo morir. O sueño da serpente. De mundos oníricos con Juliana Notari. Escutou aí Sonhando com Paquita Bernardo, grande compositora, assim, com uma vida breve, mas potente. É muito importante, gente, a gente colocar na luz nomes de compositoras, diretoras, artistas, atrizes, realizadoras, todas elas que em algum momento da história foram silenciadas, né? Buscando as composições da Paquita Bernardo, eu percebi que ela era mencionada, o nome dela, o primeiro nome dela não era mencionado, né? Era um P. Bernardo, né? Que poderia ser Pedro Bernardo, Paulo Bernardo, mas não, é Paquita Bernardo, grande compositora argentina, portenha, aí que abriu muitos caminhos para todas nós. E esse foi a 12ª edição do Sonho da Serpente. Temos 14 programas, a gente já está chegando aí no final dessa primeira temporada, dessa costura onírica de sonhos, né? E os dois próximos programas ainda a gente tem muita aventura. O último programa está aí sendo pensado, fermentado aí por mim e pelo Felipe Mancini. Um beijo, Fê. Procurem saber os nomes das artistas, dos artistas que eu tenho conversado. Hoje eu conversei com a Júlia Barnabé e com a Rossi Walls. Elas são do Ateliê das Marionetes Viajantes, elas também têm trabalhos individuais, né? Procurem, gente, sigam e incentivem a arte independente e maravilhosa de todas essas que habitamos essa pedra flutuante que é o mundo. Um beijo e até a semana que vem. Rádio TV Mundo Novo. O sueño da serpente. Un programa de mundos oníricos con Juliana Notari. Radio TV Mundo Novo. Radio TV.